Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. 1 da tarde, o Pretinho Básico da 1 tem Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Está conosco também a Panvel na edição das 13 horas. Que beleza! E aí, vamos nós assim então, Marcos Piangers? Belezinha, né, cara? Sexta-feira, né? Eu não sei porque o Cajê sempre fala salve a sexta-feira. Tem que salvar a segunda-feira, né, cara? Salve a sexta-feira. Não, não, salva. É salva, não, mas não é. Uma saudação. Tá salva. Não, salvar. Sexta-feira já tá salva. Isso aí é uma. Vou parar de falar, então. O KG faz. Está parafraseando um filme clássico lá dos anos 70 chamado Thanks God It's Friday. É TGI Friday. Isso aí. TGI Friday. Tem até uma rede de rango, TGI Friday, né? E tem a música do The Cure, né? Friday, Cross Friday, I'm in Friday, love. Tem a nova música da Katy Perry, né? Que é Last Friday, Friday Night. Aliás, Katy Perry toca hoje no Rock in Rio. Toca, Rihanna, Elton John, Katy Perry. Aliás, a hashtag, uma das hashtags nos TTs, nos Trending Topics Brasil, é Pop in Rio. É porque é mais pop, fazendo mais uma alusão à noite mais pop. E aí teve aquele jingle do Rock in Rio do não, eu vou sem droga nenhuma. Eu vou sem droga nenhuma. Muito ruim, muito ruim. O pessoal fez uma sátira que é não tem guitarra nenhuma. Porque não tem rock mesmo. O estilo de música mais pop do mundo é o rock, cara. Tá, então mas amanhã vai ter Chili Peppers, Snow Patrol. Domingo tem Metallica. Tem uma vontade. Sabe como é que é o nome disso? Ranço. O nome disso é ranço. Uma vontade índia, índia. Ai, não veio o Strokes. Ainda bem que não veio. Gente agora, rançosa, isso Rihanna, tem que ter fim. Rihanna e Katy Perry saíram ontem, na noite de Copacabana, foram a uma boate GLS. Sabe que horas chegaram lá em casa hoje? 8:30 da manhã. E parece que o Elton John tava junto na mesma boate. O Elton John não foi? Não saiu, ficou lá na sua casa. KG, Marcos Piangers, Maurício Amaral, Duda Garbi, aê, velhinho! Qual é que é? Tranquilo? Beleza. E o Geiso? Viva lá, que pilhadeira, hein, Geiso? Tamo ainda pela chegada da Estrela Móvel e do Potter, que foi fazer cocô. Potter foi fazer cocô, tá aí. Voltou aí, ó, 10 quilos leve. Fez cocôzinho? Muito. Muito cocôzinho? Muito. Que beleza? Limpou-se, meu. Com lenços umedecidos. Muito bem. Aprendeu direitinho. Tem gente almoçando. E meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 2 da tarde nesta sexta, dia 23 de setembro. É primavera! Primavera! Pincha! Aliás, Mr. P e Mauro Cupim fizeram a sua versão para a Primavera do Tim Maia. Tocaram hoje pela manhã no Pijama Show. É comoção o negócio. Ah, é que a música comoção. É demais. A música é demais e a versão ficou muito legal. Ficou em breve, muito bom. Na balada do Pretinho. Muito bem. Bom. Hoje é dia do soldador. Você que trabalha aí com ferro de solda. É o cara... Não, é o soldado, é o soldador. Soldador, né? O soldado. Trabalho no exército. Não, é o soldador. É o cara que é dador, é o soldador. Isso, hoje também é dia do técnico industrial e do técnico em edificações, Marcos Piangers. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns pela tua profissão. Tô habilitado a construir uma edificação. Profissão que não é chata, né? De 800 metros quadrados. Melhor não. Tô habilitado, melhor não. Continua no rádio, fica no rádio. Não, sai do rádio também, Marcos. Tô habilitado. Posso fazer 80 metros quadrados, eu posso fazer uma vez. É mesmo? Ah, é? Duas vezes o apartamento que eu vou morar. O curso de edificações me ensinou, eu mexi cimento, terra, tal, tijolo e tal. Me dava muito bem com os tijolos. Legal, cara. Mas, muito legal. Sei, trocava uma ideia com os tijolos e saía perdendo. É verdade. Hoje é dia do sorvete. Olha! Que beleza. Vou comer um sorvetinho antes de sair de casa, um carioca. Carioca, é. No dia do índio, tu vai comer o quê, KG? Comer um carioca hoje, Tem uma cantadinha que é assim, me chama de sorvete, lambe as minhas bolas, toda. Muito boa, cara. Que isso, cara? Saiu dele? Muito boa, cara. Isso, gente. O Maurício nunca vai passar. Dia do sorvete, toda. Não, as minhas bolas. Casquinha, né? Casquinha com bolas, claro. Sim. Uma bola, duas bolas. Não tem inventário. Acabou o critério, né? Muito bom, cara. Falecimento. Acabamos de informar o falecimento do critério. Critério da Silva. Critério da Silva é um baita nome pra ser humano. Qual meus filhos? Ah, meu filho é o critério, o bom senso. E tem o clitério também. E o climatério. Começou hoje às 6h04 da manhã a primavera no hemisfério sul. A estação é caracterizada por ser um período de muitos espirros, né? Pra quem tem alergia. Muitas flores, né? Um período de transição com grandes oscilações na temperatura, e esse ano a primavera vai ter a influência do Laninha, que reduz a frequência e o volume de chuva, aumentando os períodos de estiagem. Tchê, na primavera que se abrem todos os botões, né? É verdade, gaúcho. Nos próximos 3 meses, serão comuns grandes amplitudes térmicas, com manhãs com temperaturas baixas, chegando a temperaturas altas na tarde. Temperaturas das manhãs em torno dos 10 e temperatura das tardes em torno dos 25. É grande legal, né? A oscilação, é, né? É a grande oscilação. É o efeito cebola, né? Tu vai se descascando. Isso mesmo. Vai tirando as camadas de roupa, né? Abraço pro meu amigo Cebola. Greve dos Correios completa 10 dias e não tem prazo para término. Os grevistas reivindicam o piso de R$ 1.635. Aliás, atualmente de Atualmente é 807, eles estão reivindicando 1.635, é isso, né? É o dobro. O dobro. Também querem a reposição da inflação de 7,16%. Ah, querem. E a reposição das perdas salariais de 24,76% entre 94 e 2010. Acho justo, os deputados ganham 70%. Também acho justo. E depois, em entrevista, disseram, eu acho que ganho pouco. Os deputados disseram, então tá certo. Todo mundo tem que protestar também. E também pediram aumento como é que fala? Ajuste retroativo. Isso aí. Né? Pediram ajuste retroativo, levaram ajuste retroativo. É justo que os profissionais do Correio levem também. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, acho que aumentaram o auxílio moradia, o próprio auxílio moradia. Ah, é? E até as viúvas vão ter direito a esse auxílio moradia. Que bonito esse país que pensa nas suas viúvas, sim, né, próprio, cara? Aumentar de 2.000 para 5.000 auxílio moradia. Auxílio moradia. E as viúvas entram na jogada. E os bancários estão para entrar em greve também. Terça-feira. Tem que fazer greve, pessoal. Todo mundo em greve. Tem que parar o país, cara. É verdade, parar, amigo. O país. Mais parar do que isso. O país. Tem que, mais do que isso. Tem que ir para Brasília e lá em Brasília... Fazer o quê em Brasília? Tem que parar mesmo. Tem que parar o país. Não tem que ir pra Brasília, não. Parar o país. Parar as escolas, parar tudo. Professores, parem. Polícias, parem. Parem o Correio. Para! Para tudo. Parem as máquinas. Pessoal que trabalha em penitenciária, para também para ver também. O que vai virar esse país aqui. Essa palhaçada desse país. Aliás, Davi Coimbra escreveu muito bem na página 2 da Zero Hora hoje um texto sobre o Rio de Janeiro, lá sobre que na verdade é um retrato do país. É que tudo voltou ao normal, né? Tudo voltou ao que era antes das UPPs nos morros do Rio de Janeiro, né? Tá tudo igual, briga, guerra de polícia com traficante, tiroteio, gente morta. E aí, segundo o Davi, tem uma frase muito boa, que o Brasil, ele pega ali, mano. Ele absorve o negócio. É uma frase, na terceira coluna, a primeira linha da terceira coluna, que o Brasil... Ele, não, ele mata a febre, mas não mata... Uma o Brasil coisa assim. Tá, ele sempre... ataca a febre, mas não a infecção. Isso, o Brasil tá sempre combatendo a febre, jamais a infecção. É isso aí. A infecção no país são os políticos, né? O câncer do Brasil são os políticos. É verdade. Sim. A corrupção dos políticos é o câncer esta do classe país. Honrada. Porque são os políticos que têm o poder de construir mais escolas. Exato. Então, como isso não anda, exato. Não ajuda. Eu, quando eu enxergo um político, seja pessoalmente, seja num outdoor, seja na TV, eu tenho vergonha alheia daquela figura ali. Sabe? Lembrando sempre que isso vale a generalização, né? Vale, né? Vale. Senão não adianta nada. Vale. Tem meia dúzia de gente boa. Vale a generalização mesmo. Tem meia dúzia de gente boa, a gente conhece, inclusive. Mas o resto eu tenho vergonha alheia, misturado com nojo, raiva e outras coisas. Uma pena, né, gente? Cientistas preveem queda de satélite da NASA na Terra para a noite de hoje. Bah, cervejinha lá em casa, velha! Vamos chamar o Lelê, a gente bota na CNN e fica olhando. Fica esperando. Uma praia. Esperando o satélite cair. Isso, até o satélite cair. Vai cair no Pacífico, né? Não se sabe. Não, talvez GPS, caia no... Tem GPS ou não tem esse negócio? Vamos ver aqui. No leste dos Estados Unidos ou Canadá. Pode não, ser que caia que não cai. Vamos ver aqui, ó. É. Ainda não é possível determinar horário e local que os destroços atingirão a superfície da Terra. A previsão é que o Upper Atmosphere Research Satellite, que possui 6 toneladas e tem o tamanho de um ônibus, se desintegre em mais de uma centena de pedaços em chamas no momento em que atingir a atmosfera. É esperado também... Troço tranquilo! Tranquilinho! O tamanho de um ônibus virar 100 bolas de fogo. Isso! Não, mas isso aí é mais fácil. Ontem eu li uma notícia. Ontem eu li tudo na 0 hora, a notícia. Na verdade, é tranquilo. É sério mesmo. Na verdade, tira uns pedacinhos. Aconteceu assim, outras vezes. Cai todo dia cai em coisa, assim, sabe? Vai atrás. Mas é sempre divertido, né? É sempre divertido. Então vai chumar as bolinhas de fogo, então. Não, isso aí vai cair pra fora. Continuando aqui, ó. É esperado também que os fragmentos cheguem à Terra e se dispersem em algum ponto do planeta. O maior pedaço pode ter só 130 quilos. Tranquilo. Com quase 3/4. O porã caindo em cima de ti. É. Com quase... do espaço. Não, o porã em fogo. Em chama. O porã tá sempre pegando fogo. Com quase 3/4 do mundo coberto por água, o mais provável, né? Teoricamente. Lá. Que os fragmentos caiam nos oceanos. Mas sempre tem um para-raio de tragédia, né? Sempre tem um nuvem, aquele... Atenção, atenção, bairro ideal em Canoas. Vai cair na casa do Mr. P. E como o Mr. P tem um para-raio pra chato, né? Isso é uma coisa chata, né? É verdade. Vai cair na casa do Mr. P, bairro ideal em Canoas, o pedaço maior disso aí. Ontem eu tava ouvindo o Barracão na tarde da Atlântida aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal tá batendo ali, martelando. E eu ouvi vocês torcendo o Marcos Piangers e Maurício Amaral pra que caísse em Brasília. Pô, caísse em Brasília, sensacional. Mas não adianta mais acreditar em Deus, cara. Não, mas aí vai cair em Brasília, no bairro pobre. Não adianta mais. Não tem ninguém em Brasília. Só tem inocente em Brasília hoje, cara. Só trabalho de terça. Só os reais trabalhadores que estão em Brasília. Deus não existe, cara. Só inocentes em Brasília hoje. Que pena. Tomara que não caia lá. Hugo Boss pede desculpas por seu passado nazista. Hugo Ferdinand Boss. Nasceu pra ser rico, né? Nasceu pra isso. Imagina, Luciano da Silva Lopes. Chefe. Fudeu. Agora, Hugo Ferdinand Boss. Caramba, já tem o chefe no nome. Já tem o chefe no nome. O Hugo Ferdinand Boss era o estilista favorito de Adolf Hitler. Era ele quem fornecia os uniformes do exército nazista. Caraca, meu! Elegantes uniformes do exército nazista, há de se frisar. Olha, bonitos os uniformes. Hugo Boss alegou que trabalhou para o ditador não por questões ideológicas, mas para salvar sua empresa. No entanto, pesquisas apontam que ele seria um fiel seguidor do partido. Uma de suas fábricas teria utilizado, inclusive, mão de obra de prisioneiros de guerra. Em seu site, a grife Hugo Boss pede desculpas pelo passado de seu fundador. O comunicado expressa profundo arrependimento pelos que sofreram na fábrica dirigida por Ferdinand Boss. Não compro mais. Não compro. Em recente biografia, a estilista Coco Chanel também foi acusada de ter ligações com os nazistas. Não compro também mais Chanel. É muito difícil uma empresa, na época da Alemanha nazista, não ter envolvimento com o nazismo. O Fuca só existe por causa dos nazistas. Eu vou contar uma história aqui que é bizarra. O Porsche era nazista. A prefeitura lá, o governo alemão, fez em Berlim um monumento às vítimas do holocausto. Só os judeus, tá? É um monumento grande, com meio grafite, cor grafite, com blocos de concreto, uns mais altos, uns mais baixos. É uma quadra inteira com aquilo, assim. É tipo um labirinto. É uma loucura, assim, você vê de longe, não entende muito bem o que é, mas ok. Berlim é uma das cidades que mais tem pichação também no mundo. O que acontece? Muita gente tava indo lá e pichando o muro, né? O monumento aos judeus mortos no Holocausto. Então a prefeitura contratou uma empresa para limpar esse monumento. E aí tinha lá um produto químico que eles usavam para limpar a tinta deixada pelos grafiteiros. A empresa que dava esse produto químico para a prefeitura limpar era a mesma empresa que dava o produto químico para fazer o gás. Não, o gás para matar os judeus. O gás do spray, cara. A mesma empresa que dava o produto químico para o gás que matou tantos judeus no Holocausto também tava cara. Dando um... Limpar o Mourinho, um monumento em homenagem. Em homenagem a eles. É uma história bizarra, que tomou as manchetes dos jornais de Berlim há, sei lá, uns 3-4 meses. E aí foram procurar, cancelaram, obviamente, o acordo que o governo parceria tinha com essa empresa, lá. Essa parceria com essa empresa, mas foram contratar outra, e a outra também tinha um passado nazista. Claro. É muito difícil achar uma empresa alemã que não tenha um passado nazista. E tem um filme sobre a Coco Chanel que é bem recente, né? Que tá nos aviões, né? Tu viu no avião? Não. Tu nunca era na locadora, não? Só vi no avião, isso aí. Não, eu nem sei. Cara, acho que eu vi no cinema, sei lá. Mas é um papo de rico aqui, o tá bem. Mas que diz, que demonstra esse caminho aí da parceria dela com o nazismo. 1:16, vamos saudar a estrela móvel do Pretinho Básico para esta sexta-feira. É a moça do Patrola do Rio Grande do Sul. Todo sábado, 11:15 da manhã, em HD, na RBS TV Globo. Tudo beleza. E aí, vamos dar uma girada, Potter, manda. Piada, né? Não, desculpa. Quase. Desculpa, Marcelo. Às vezes acontece, né, meu? Às vezes acontece. Às vezes tu tá com uma coisa na cabeça e aí vê uma coisa e muda a coisa na cabeça. Tá com alguma coisa na tua cabeça aí, amigo? Tava uma coisa na cabeça. Hoje de manhã tu teve alguma coisa na tua cabeça? Aparece essa coisinha. Coisa linda. Coisinha tão bonitinha do pai, né? Coisinha. Muito bonita, Rodaica, hein? É linda essa mulher, né, cara? Muito bonita, viu, Rodaica? É impressionantemente linda esta mulher. Maravilhosa. Beleza, carioca? É carioca, Rodaica? Não, sou gaúcha mesmo. Gaúcha mesmo? Sotaque não nega, né, Marcelo? Impressionante, hein? Pode dar uma voltinha, pode participar aqui do desfile de lingerie aqui do nosso programa. Toda noite ela faz um desfile de lingerie. Olha! É por isso que... Lá em casa, né? Por isso que tá com muita coisa na cabeça, muita né? Muita coisa na cabeça. Britânica de 24 anos surpreende ao conquistar o Mundial de Careta. Fez muita careta. Uma britânica, legal. Claire Moffat. É, muito foi eleita a mulher com a careta mais feia. Nossa senhora. Olha ali, ficou igual o Pianges. Annie Woods, uma senhora de 62 anos. Vou botar anos, de descanso de tela no meu computador. Sem nenhum dente. Campeã 27 vezes, não competiu esse ano. Ah, por isso que a outra ganhou. Essa senhora é... Ela já foi campeã 27 vezes da melhor careta, a pior careta. Ela tem dentes, né, Pianges? Impressionante, hein? É verdade. Se Pianges vai lá, ele ganha na hora. É isso aí. Sem fazer careta. Pato é flagrado no protesto de estudantes no Chile. Pato? Jogador do Milan. Ah, o pato. Não, o animal. Cena ocorreu em Santiago. Imagem foi feita pelo fotógrafo Ivan Alvarado. Okay. O animal acompanha as manifestações empoleirado numa cerca. Manifestações dos estudantes chilenos. Pra que eles estão protestando lá? Ah, é contra alguma coisa. Contra tudo. Alguma coisa, né? Contra tudo. Contra tudo. Contra a sociedade. Contra a sociedade. E um trio foi preso ao tentar roubar 30 caixas de cerveja do mercado. Opa! Na tentativa de fuga, eles bateram o carro. Depois um deles tentou se esconder num lava-jato, enquanto o outro deixou pra trás a sua carteira de identidade. Os três foram presos. É um trio desgraçado. Se esconder no lava-jato é muito bom, né? É desgraçado. Um trio muito desastrado, né? Tem a imagem ali pra gente rir. Esse vídeo é sucesso na internet, olha ali. Que bonito, né? Que bonito. Muito legal, né? Que beleza. Hoje em dia, todo jornal tem um vídeo de internet pra entreter. Tem. Não sei se vocês já notaram. Tem, é verdade. É de graça, né? É só graça. Ir ali no YouTube, baixar. Claro. Sai muito barato, viu? Muito bem, Piano. Clique e recorte. Todo mundo me errando meu nome. Tô te confundindo hoje, cara. E aí, Potter? E aí que a bola tá rolando na Copa Coca-Cola e a torcida tá animada com os jogos masculinos e femininos. A gurizada é boa de bola mesmo, mas além do futebol, tem muitas atividades acontecendo. Você participa de muitas atrações culturais, música, recreação infantil, oficinas de reciclagem, prestação de serviços comunitários. Então, quer torcer? Quer se divertir? Quer aproveitar um show? A Copa Coca-Cola tá rolando no campo do Periquito, na Avenida Vicente Montegia, Vila Nova, e no campo da Praça Cândido de Menezes, no Sarandi. E nesse sábado, amanhã, já tem a final feminina. Mobilize a sua torcida, leve a família, os amigos e torça, pois os finalistas concorrem na etapa nacional Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Eu vou no Periquito e fico sentadinho lá, olhando só os jogos, né? Muito legal. Claro, claro. Pode ser uma piadinha agora? Piada do Pote! Apoio! Anti-estresse Gu! Seu marido tá nervoso? Dá o Gu que passa! Essa aí vai pra quem tiver. Quem vai estar hoje? Não, cara, tem que mudar. Quem sou eu pra querer mudar o slogan? Mas que a agência dá um gu, produto, dá um gu pra ele, né? Dá um gu que passa. Dá um qual gu, é o produto? É um anti-estresse. Seu marido tá nervoso, dá um gu pra ele. Dá um gu pra ele. Que passa. Que passa. Óbvio. Como é que é? Qual é o laboratório desse remédio gu? É G-O-O, né? Gu. É gu, gu. É de Google Dolls. De Google. Né? Google. Gu. Gu. Muito bom. Quem manda a piada é o Leandro, né? Calma, o que tu ia dizer pra quem sim. Vai estar onde? Hoje à noite vou estar em Veracruz, no ladinho de Santa Cruz do Sul, em Rio Grande do Sul, de noite, meia-noite por aí. Ah, que vida, hein? Numa festa chamada Bumba. Tem que pegar minha ingressos mina, quase esgotados. Que vida, impressionante, mano. Né? E amanhã tá amanhã muito Varela. Muito Varela, Serra Gaúcha, balada mexe. Ah, isso é que é vida, mano. João Roberto! Putz. Há quanto tempo? Parece a velha da praça. A velha da praça. Maria Cláudia, nossa, nem lembro quanto tempo faz, Maria caramba, Cláudia. Caramba, faz o quê? 8 anos e que o João Roberto é locutor de rádio, João Roberto. Por aí, uns 7 ou 8, não me lembro bem. Nossa, como você está, Maria nossa, Cláudia? Eu tô ótima, depois que nos separamos, minha vida melhorou muito. Mas me fala, Claudinha, comigo foi a mesma coisa, nem sei por onde começar. Ah, olha, eu tava indo almoçar, tronquei comigo pra colocarmos o papo em dia. Ótima ideia, vamos lá, Maria então, Cláudia. Vamos, João, depois que nos separamos, eu emagreci 30 quilos. Imagina o que é. Ganhei a loteria e acabei me casando de novo. Mas que maravilha, Maria Cláudia. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Fico tão feliz em saber. E tu, João, como é que estão as coisas? Como é que tá tudo perfeito? Lembra da minha chefe, a Rosângela? Claro, aquela que tu transava quando eu tava em casa com o pessoal. Claro, lembro. Ótima pessoa. Então, ela, eu acabei me casando com a Rosângela. E hoje eu sou o dono da metade das empresas. E também acabei ganhando um Nobel de Física. Pela minha descoberta sobre reflexão interdimensional da luz em buracos negros em anos bissextos. Olha, que sensacional! Eu sabia que ele não ia ser um perdedor na vida inteira, João. Isso é muito engraçado. Pois é, Maria Cláudia, a vida tem sido bem generosa comigo depois que eu larguei você. É engraçado como as coisas são, né? Você lembra na época que estávamos juntos? Claro, João? Claro que lembro de tudo. Como como esquecer? Aqueles ataques de ciúmes bem fofinhos que você tinha sempre que eu ia correr no parque. É verdade, eu me lembrava disso. Eu também amava coisas que você só tinha, como aquele ronco alto e a flatulência debaixo do edredom. Nossa, que saudade. Você lembra quando eu dormi com a sua irmã bem na véspera do nosso casamento? Que isso, cara. Que comédia foi aquilo, dormir com a tua irmã. Era brincadeira mesmo, eu sempre me fazendo rir de mim. É mesmo, Maria Claudinha, Claudinha, coração. Eu sempre tentei te fazer rir. Acho que é isso que é importante num relacionamento. Nossa, Maria Cláudia. Verdade, fundamental. Eu ri o tempo todo das suas cuecas sujas pelo chão, da toalha molhada em cima da cama. E quando você batia o nosso carro todo mês? É hilário aquilo. Sem contar quando você descobriu que eu tinha... tinha dado uns amassos na empregada, lembra? Eu dormi com o porteiro. Chorei de rir nesse dia. Nunca tinha rido tanto. Mas Maria Cláudia, eles acabaram casando, né? Só achei estranho o filho dele ser tão clarinho. Mas acontece, né? Deve ser um gene recessivo, pois talvez. Pois é uma bênção, né? Sabe do que me deu saudade agora, Maria Cláudia? Sabe do quê? Do quê? Da tua TPM. Gostava em mim, admite, vai. Nossa, essa tua TPM era coisa de louco. Lembra daquela cicatriz na testa que eu tinha do prato que você jogou em mim? Gente, ela ainda existe, João. Ah, só um resquíciozinho, fiz uma plástica, mas ela tá aqui, ó. Me fazendo lembrar de você todos os dias, nossa, Maria Cláudia. Você mesmo, o amor marca as pessoas, né? Marca, com certeza. Nossa, que saudade daqueles tempos, Maria Cláudia. Acho que nunca saberemos por que não deu certo, não é mesmo? Pois é, o amor é mesmo uma coisa bem estranha, né, Maria? Texto do testosterona. Luiz Fernando Veríssimo. Muito bom, Marta, hein, Medeiros, Arnaldo Jabor. Muito bom. É algum deles. Alguém brilhante escreveu o texto. Não, Clarice testosterona melhor que todos eles juntos. Acho fala uma... aí, Rodequinha. Coisas que os gaúchos falam. Sim. Fala guri e guria ao invés de menino e menina. É o guri. Fala, fala ao invés de falar. Como é? Fala ao invés de falar. Tira o R do nada. Fala aí. Vou falar um negócio aqui. Ó. Ah. Fala guisado ao invés de carne moída. Ah, é só aqui que a gente fala guisado? É mesmo, estranho, né? É mesmo, não. Eu acho até meio nojento chamar de guisado. Não, nojento é carne moída. Ah, carne que foi moída, pô. É lógico. Que é o guisado. Mas de onde vem guisado? Mas eu já penso que tem intestino ali, é um guisado. Não é boi ralado? Em Santa Catarina não é boi ralado. Carne moída. Guisado vem do grego guisades. Fala pila ao invés de real. Dois pila. É, gostam da pila, né? Fala buenas e em vez de oi aí. Buenas, meus pais. Buenas não é muito, né? Buenas. É sim. É. Mais, tem, né? mais no interior. Em alguns momentos o buenas existe. Buenas? Bah, que tri. Ao invés de legal. Bah, que tri. Gaúcho fala bota, não fala coloca. Bota na Atlântica. Eu pensei que ia falar que gaúcho fala bota e não peido. Meu Deus do céu. Queimei uma bota. Queimei uma bota. O gaúcho coloca um coturno, uma botina ou um quichute, mas não uma bota de borracha. Bota sete léguas! Vai, Pedro! Gaúcho vai pro fandango ao invés de ir na festa. Vamos pro fandango? Pro fandango. Mas enfim, quem mandou o e-mail foi o Diogo, ele fala aqui: considero o Rio Grande muito mais que um estado, mas sim um país. Quero mandar um beijo pra minha mãe Zara, pro meu pai Inácio e pro meu maninho Heitor. Todo o estado brasileiro. Um abraço pro Neto e pro Nego Velho, que é muito tri. Boa. Abração. O Rio Grande do Norte também tem as suas peculiaridades. Todo estado tem, né? Se pisar, é uma peixada. Ah, ali eu vi uma peixada, mas acho que ninguém se pisou. E o clássico cacetinho, né? Cacetinho é muito bom. Ó, o prefeito de Capão suspendeu as aulas lá, hein? Pode cair o satélite. Ah, é? Sério? Sacanagem do ouvinte Luiz Eduardo. Muito bom, cara. Pra quem não se lembra, fala aí. Cancelou as aulas por causa do tsunami no Pacífico. O tsunami no Pacífico e ele cancelou as aulas. Grande abraço ao nosso querido prefeito de Capão da Canoa, o inesquecível. Que não lembramos o nome. Bom, então já que ele a gente não vamos lembrar, vamos falar o que a gente lembra o nome. Anderson Hofmeister, prefeito de Tramandaí. É, aqui ali do lado. Ali pertinho. Vai fazer as cantadinhas? Vai, Geizô. Cantadinha. Fala do sorvete novo, meu. Não. Mas nessa voz, nessa voz. Já foi. Não, é boa. Alguém que ligou o rádio agora, Maurício. Não, alguém conta daí, Potter. Gatíssimas. Como é que era a cantada? A do sorvete. Não, essa não é essa. Gatíssimas, você prefere morango ou cerejas? Não sei, por quê? É pra saber o que você vai querer comer no café de amanhã. Que café, hein, Geizô? Nada, fazer um cafezinho. Ó, com morango e cereja, hein? Gatíssimas, muito gatíssimas, Tolaba. Estou fazendo o curso de piloto. Posso treinar nas tuas curvas? Ficou com a boca mole, gente. Gatíssimas, alguma vez alguém já te deixou tão cansada que pareceu um trator tinha passado por cima de você, gatíssimas? Sim! Não? Não! Prazer, tratores. Meldel! Quem mandou foi o Marcos Lado de Floripa. Foi tu, meu? Exatamente. Que os vi todos os dias, Salado, gosta muito de nós, meu. Manda um velha pra minha vizinha Carla, Salado. Aí no meio da brincadeira de esconde-esconde, o Joãozinho se enfia no guarda-roupa do quarto da mãe. Como ninguém achava o guri, tava escuro, ele acabou pegando no sono lá dentro, ficou dormindo dentro do armário da mãe até acordar com alguém também entrando pra dentro do armário da mãe. Era o amante da mãe. Surpreendido com a chegada inesperada do marido, o cara teve que se esconder também. Aí foi pro armário da mãe, onde lá tava o Joãozinho. Aí o Joãozinho acordou e resolveu então trocar uma ideia com o parceiro lá dentro. Qual é que é? E aí, beleza, tio? Qual é que é, tio? Beleza? Tá escuro aqui, né, cara? Tá bem escuro. Pô, tu faz uma voz boa, diamante, cara. Ô, tio, quer comprar? Quer comprar minha bola de futebol? É memória. Memória não, é que nem músculo, né? Nunca se perde. Não, obrigado. Viu que o cara tá tenso, né? Tá tenso, cara. Tem cerveja, tio, que não quer comprar minha bola de futebol. Tá, dá essa merda aqui, eu compro. Quanto é que é? 100 reais, deixa 100 pila aí, cara. deixa sem pila aí, cara. O quê? Quer dizer, tá bem, eu pago, afinal, enfim, não tô em condições de reclamar nada. Toma aí, sem pila. Daqui a pouco. Cara, pelado. 3 minutos, silêncio, cada um pro seu lado. 3 minutos. Tá bem escuro aqui, né, tio? Tá, mas fica quieto agora, fica quieto. Ô, tio, quer comprar uma camisa do Corinthians? Quanto que tu quer na camisa do Corinthians? R$200. Caraca, tudo isso tá bom, filha de uma mãe. Toma aqui o dinheiro. Fim de semana, o pai do garoto chama ele pra jogar bola no campinho e o Joãozinho responde: ô pai, sabe qual é? Não vai dar, cara. Vendi minha bola e a minha camisa do Corinthians. Vendeu? Por quanto? As duas juntas arrecadei R$300. 300? Tu roubou o cara? Mas que safadeza! Vai já pra igreja te confessar com o padre, João. Chegando na igreja, o Joãozinho entra no confessionário e quando o padre vem, ele fala: ai, tio padre, tá escuro aqui, né? E o padre: olha só, não adianta nem tentar. Não vem com essa história que hoje eu não vou comprar merda nenhuma de tigre. Isso, mano. Que bonitinho, Joãozinho. 28 minutos pras duas, vamos fazer os classificados. É clá clá, é clá clá, é clá clá. As piadinhas e maldades que rolaram ali durante a piada eu vou ignorar, tá? Mas, vou ignorar. Que bom, velho. As viu, Maurício? Piadinhas e maldades que rolaram ali. Viu? Parceiro tá vendendo maldade, um carrinho, cara, de bebê Go Twin pra gêmeos. Ai, que amor! Ah, é. Go Twin. Carrinho para gêmeos com encostos e apoios para as pernas, reclináveis de maneira independente, medida frontal reduzida, permitindo a passagem em portas a partir de 75 centímetros. Compacto quando fechado, trava de segurança para evitar fechamento acidental, tudo para garantir o conforto de seus bebês. O carrinho é novo, custa R$450. Tá em Flores da Cunha, tratar com a Fran. Carrinho Gêmeos 2011, @hotmail.com. Carrinho Gêmeos 2011, @hotmail.com. Falou em Twin, né? Twin. Ah, tive uma boa ideia agora. Vai fazer um filme. Boa. Merchandising subliminar. É. Tô tentando vender a scooter da minha namorada. Não, o que da namorada? Scooter. Ah, susto, achei que era só. É uma Burgman 125, ano 2006, amarela, com partida elétrica e IPVA pago. Tô pedindo 4 pau. E tá limpinha a scooter da E namorada. Olha que coincidência, cara. A moto está em Flores da Cunha. Mesmo lugar onde tá o carrinho de bebê. Então um pode vender pro outro. What a coincidence. Interessados em entrar em contato pelo e-mail burgman125@hotmail.com. burgman125@hotmail.com. 27 minutos para as duas da tarde. Meu filme favorito é o Rambo. Uma vez, a minha mãe me deu uma faca do Rambo. Eu gostei. É uma redação minha que eu fiz. A redação que eu fiz. A gente quer ouvir agora. Por um instante eu fiquei meio assustado. Vocês gostaram? Fiquei meio assustado. Minha redação das férias. Tô voltando, vou fazer o CEPU. O que é CEPU? CEPU, supletivo, pô. Tô voltando pra estudar. Tá falando que nem Porto Alegrense agora? Tô voltando a estudar. Diminuindo as palavras? CEPU. Não, CEPU. CEPU, pô. CEPU lá na Conselheiro Mafra lá, pô. Aonde? CEPU. Aonde? Conselheiro Mafra, pô. Em Floripa, pô. Conselheiro Mafra. Claro. A onda da tua mãe fica... Que isso? Rodando bolsinha, seu desgraçado. Então, graças a Deus, tu vai voltar pra aquela cidade, seu vagabundo. Eu não quero nem papo contigo, seu boca torta. Vagabundo, salafrário. Graças a Deus, vai voltar. Pegou lá, ó. Chama ele de louco Abreu. Chama ele de louco Abreu. Não fala. Vai pro Uruguai, querido. Vai pro Uruguai lá. Não fala do Grêmio. Vai pro Uruguai lá conhecer teu pai. Tu não falas do Grêmio. Seu desgraçado. Porque o Grêmio... será Botafogo, Botafogo. Até campeão. Nós iremos. Ô, Santaninha, espera a tua vez no Bola nas Costas. Gente, aí. É almirquetim.com.br, almirquetimania.com.br. Qual é o produto tem hoje? Tem mais acesso do que o Desejo Mania. Já deu o seguinte, um abraço pro Gabriel Casara, que foi até contratado agora pela Almirquetimania. Voltou, saiu do Desejo Mania e veio pro Almirquetimania. Que beleza, visionário. Hein? Visionário. Visionário. Tá com nós, eu e tu. Demais. É nosso funcionário, então, o Casara. Exatamente. Que beleza. Vamos botar na linha o Casara, então. Exatamente. A Ellie Fetter and Binacles of Wars. É uma oferta do... Nossa, o quê? A Elifete... Binóculos of War. Ah, binóculos da guerra. Quem nunca quis ter um binóculo de guerra? Oh. Aquele que funciona no escuro. Os caras vendem até na sinaleira isso aí, rapaz. Não, baita nossa, picaretagem. Nossa, não é diferente, isso. Não precisa de pilha nem bateria, querido. É um óculos que tem visão infravermelha, vê de noite, de madrugada, no escuro, tu com binóculo, tu consegue ver, tudo verdinho fica perfeito, não precisa de pilha. Sabe como é que funciona? Não. Luz solar. Parabéns. Funciona com a luz solar. De noite. Através da luz solar. Carrega durante o dia, né? E usa de noite. Só funciona em tempo real. Quando tem o sol, ele tá funcionando. Então não tem como. Acabou o sol, ele não funciona mais. Ou seja, quando tu precisar dele de noite, não rola. Não vai tá funcionando. Mas não, quando tu precisou de um binóculo de noite? Oh, várias vezes já precisei. Eu... Olha! Não preciso falar mais nada. Não vai longe o nada. Tempo, vai longe, mas já precisei. Diego Ávila, tá lá no almicretemaria.com.br. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Segura aí, feito. Por favor. Feito. Voltamos com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil e para todo mundo pelo site da Atlântida. 13, 14, de 15, 17 minutos para as 2 da tarde, doutor Alceu. Tudo bem, papamento. Aí, doutor Alceu? Como é que vai o amiguinho? Mas vai bem? Tempo, coisa tempo. Boa. Agora tá no Pretinho caído. Básico. Nas costas. Vamos levantar esse amiguinho aí, doutor Alceu. Mas e o Grêmio, doutor Pepe? Ô, doutor Alceu, eu só fiquei sabendo do resultado hoje pela manhã, doutor Alceu. Olha o Grêmio, hein? Olha o Grêmio, o Celso Rodi, já são 2 derrotas consecutivas. Olha tá agora. Bom, Brito, pega... tá brabo aí, não, não foi só 2 derrotas, foi 4-0 e 1-0 em casa, né? É verdade, olha a situação, não tá fácil para o Celso Rodi. Parece que a diretoria do Grêmio já fala em demitir o Celso Rodi e quem tá cotado é o Celso Rotti. Pra assumir o lugar do Celso Rotti. Celso Rotti é sempre cotado. Pode assumir o Celso Rotti, hein? É verdade. Eu, goleiro do Figueirense, você machucou, doutor Ferro. Wilson. O Muralha? É o Wilson, que o Jader Rocha insiste em chamar de Wilson. Não vai. Em toda a transmissão. Não vai pegar o Santos. Mas... O Wilson é um dos maiores, melhores goleiros do Brasil. Assim, eu sou torcedor ele do Figueirense. Ele fez uma defesa num chute do Oscar. O Oscar, que era um troço impressionante. Eu tenho que contar pra vocês. Mas assim, uma... só deixa eu falar um testemunho. Fala. Todo mundo que joga contra o Figueirense vem me falar, bah, aquele teu goleiro lá, aquele goleiro do Figueirense. Os colorados agora, depois desse jogo contra o Inter, amigos mineiros do Cruzeiro, amigos que jogam no Barcelona, meus amigos de Barcelona, gays. Falaram elogiando. Eu posso estar enganado, mas nós temos uma boa safra de goleiros no Brasil. Ótima, muito bom. Ótima, uma bela safra como de nunca como teve. Nunca como teve. Goleiro, será como nunca que nunca muito goleiro, espetacular. Hein? Na mas Copa de 2002. Dida, Júlio César, começou Tafarel, ali. Começou ali na época do Tafarel, não tinha grandes goleiros. Dida, né? Olha só, meu. Nesse jogo Inter e Avaí rolou uma na jornada esportiva da Gaúcha espetacular. Não, Inter e Figueira. É. Inter e Figueira, desculpa. Yeah. Inter e Figueira. O Oscar errou esse gol, né? O Wilson pegou, fez uma defesa espetacular. E aí o Marcão, não sei o que. Fala aí com a galera, Lucianinho. E aí todo mundo emocionado com a jogada, né? E aí o Lucianinho chegou assim, e esse bota gol... Bota 7 léguas! E esse gol não dá pra errar, né? Foi pro torcedor. E o torcedor emocionado também. Esse gol não dá pra errar, esse gol até minha avó de 90 anos faria. E o Lucianinho, como é que é o nome da avó? E o cara, não, minha avó já morreu. Caiu total. Já morreu. O cara deu aquele branco assim. E aí nem o Marcão, né, conseguia falar, nem o Lucianinho, nem o Zé Paulo, que ficou aquele correndo demais, muito, né? Engraçado, né, cara, na jornada. Demais, demais. Beijo pra todos eles. Marco. É demais. Aliás, tem que salientar aqui, é demais o trabalho da equipe da jornada futebolística da Gaúcha, cara. É impressionante. São professores em jornada esportiva. É aula, né? É aula. Mas a RBSTV é melhor, hein, ó. Por isso que a Atlântida nem pensa em transmitir futebol. Não dá, né, cara? Tem os colegas de Floripa da CBN também lá que quebram, fazem muito bem também. É espetacular. É aula. Sensacional. É outro nível. Agora, comentar e dar notícias, isso o Bola nas Costas. É. Mal e porcamente a gente faz. Brilhantemente. Aliás, Bola nas Costas da segunda-feira, não esta agora, mas a próxima. Será apresentado de Floripa um Bola nas Costas. Olha, para os dois estados. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Inter, Grêmio, Figueirense, Avaí, Criciúma, Joinville, Caxias, Juventude, todo mundo no mesmo caldeirão na segunda-feira, dia 3 de outubro. Que semana que estaremos toda ela em Floripa, transferindo a cabeça de rede da Rede Atlântida para a capital de Santa Catarina. Era aí, doutor. Obrigado, doutor Alceu. O que, que é, Potter? Uma piadinha, vai! Piada do Potter! Apoio! Copos orientais cubo! Seu saquê fica mais gostoso se você tomar no cubo! Oh, mas hoje é só... Bom. Mas saquê só se toma no cubo, né? Então. Aí entra um anão num bar. Vendo o balcão muito alto, o anãozinho começa a pular. Né? Que conta? Que conta? Um suco! Um suco! Um suco! Um suco! Um suco! Um suco! E nada de apareceu. Um suco! Um suco! Um suco! Um suco! A gente não chegava nunca. E o anão pulando. Eu nunca pulando. Chegava. Um suco! Um suco! Um suco! E aí o anãozinho falou assim, que merda! E foi lá no outro lado do balcão, e no outro lado do balcão... Não, ele não falava, ele falava assim, que merda! Que merda! E ele deu a volta no balcão, e no outro lado tava um anão aos saltos. De caixinha no drone! De caixinha no drone! De caixinha no drone! De caixinha no drone! Não acertaram o pulo, é isso. Ficou bom, tá? Claro, era uma gangorra. Quem mandou foi e criou a piada, foi o Testosterona. Parabéns. Vai. Vamos ver aí, Rodequinha, o que tem aí? Deixa eu dar um recado, fazer um convite pra quem tá nos ouvindo. Nesse fim de semana vai ter uma exposição muito legal rolando lá no Iguatemi, que é uma exposição interativa sobre a novela das seis, que estreia segunda-feira, que chama A Vida da Gente, e é toda ambientada aqui no Rio Grande do Sul. Horas que abre! Não, a novela é às 6. A exposição abre hoje às 6 da tarde e fica sábado e domingo o dia inteiro, Maurício. Não sábado vai estar, vai estar em Bento. Tem pretinho na casa do ouvinte, tem favor de mas eu vou estar. Só quero falar uma coisa legal, porque é a primeira vez que uma novela vai se passar toda aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que as novelas, normalmente, elas começam em algum lugar, né? Ah, mas então vai ser a melhor de todas as novelas. Mas é certo, porque o Rio Grande do Sul é melhor. Melhor em tudo, tia. Mas os melhores atores são só atores gaúchos, né? E aí tem uma exposição. Não me vem com o ator Catarina. Não, tem de tudo. A gente não é preconceituoso. Essa exposição é bem legal, que o pessoal pode interagir lá, tirar foto, tem a árvore dos desejos, é muito bacana. Começa hoje e vai até primeiro domingo. Beijo gay na Globo vai ser nessa novela ambientada no Rio Grande do Sul. Essa não passa. Sabe o que vai acontecer? A cidade cenográfica da Globo. Sacanear tanto que vão botar o beijo quando gay. Os caras vão de viagem pra Bagé, parece que nesse momento tem um beijo gay. A gente, eles já estão gravando há um bom tempo, gravaram também na Patagônia e tudo mais, e gravaram em Porto Alegre algumas semanas, né? Até o Patola cobriu isso, a gente já mostrou. E aí eles vão cenograficar. Não existe esse verbo, mas cenografar, talvez. Pode ser. É a Padre Chagas de Porto Alegre, aquela região da Padre Chagas. Vão fazer um cenário com os. Vão replicar. Exatamente no como já que é a Padre Chagas. Lá. E não é só a Padre Chagas, como também aquela volta ali da Casa de Cultura Mário Quintana. Uma parte de Gramado e uma parte de Canela. Demais, né? Demais. Reconstruir. Olavo Bilar. É o Olavo Bilar que eu dei ideia pra eles. Sabe que eu fiz a piada com o diretor, que é o Jânio Monjardim, né? Ai, e ele bom, é daqui, pai. Né? Se você não quer também criar também o Olavo Bilac, e ele falou assim... Ele riu, ou seja, sabe. Conhece o grande autor brasileiro Olavo Bilac, né? Via Láctea, né? Via Láctea. Dá um beijo pro Jânio Monjardim, todo mundo que veio aí. Isso vai ser demais, isso vai ser demais. Essa novela vai ser massa. A Vida da Gente. Tá, outra dica aqui. A gente sabe que a música influencia a moda e a moda também influencia a música. Como hoje. Total. Tá de volta e tá começando dos grandes festivais mundiais. Tá de volta ao Brasil, Rock in Rio. A dica da Damilher de hoje é pra galera que tá se tocando pra lá pra curtir ou todas as noites, ou algumas, ou hoje uma. Hoje tem Rihanna, Katy Perry e Elton John. Cara, entre outros, o Rio já vendeu 83 mil Rio Cards, que são aqueles cards pra tu andar de metrô e de ônibus e tal. 83 mil turistas já chegaram no Rio ontem. Loucura. Muitos gaúchos, muitos catarinenses. E aí é o seguinte, quem tem dúvidas do que vestir, ainda dá tempo de escolher looks lindos e confortáveis na Damilher. Se você é da vibe paz e amor, aposte no jeans Delavê, aquele bem clarinho, o light denim. Tem calças, pantalonas, camisas e coletes. Aliás, o colete o Potter já vestiu e eu já tuitei. Podem olhar como ele tá lindo com o colete. Ficou massa mesmo. É feminino, mas como o Potter é um cara sem preconceitos, ele já vestiu o colete. Não, ele é feminino e o Potter, como tem tetinhas ficou como ficou bonitinho, fechou. Itens. Porque o colete escondeu as tetinhas. Já quem quer colorir o visual, vá sem medo no color blocking, criando um contraste legal com o jeans claro da Miller. Mas festival de música também é ideal para um visual mais rocker. Quem gosta desse estilo, a dica da Miller é o jeans escuro, com lavagens desgastadas e efeitos 3D com aparência destroyed. É um jeans 3D, gente. Maravilhoso. É lindo. É 3D. Tá aqui, ó. A gente fotografa depois. Esse aqui é 2D. Esse aqui é 3D. Esse aqui é o efeito de... Sabe o que é 3D? Ele dá um relevo na coxa. Ele faz uma sensação de relevo, olha ali. Maravilhoso. Ó. Mas esse shortinho aí, deixa os gomos de fora, né? Esse shortinho da Miller mandou de presente pra mim, eu já pretendo usar hoje à noite. Olha! Vamos provar agora, Rodaica. Você vai dar um gol. Hoje não ficar bonitinho, o desfile não vai ser de lingerie. O Neila tá querendo levar pra ele, Rodaica. Se não ficar bonitinho, eu levo pra cá. O Neila tá querendo usar. Vamos testar agora, Rodaica. Mas assim, ó, pra usar esse shortinho aí, tem que ser de salto e meia arrastão. Aí eu vou querer. Fica um clima bem rock and roll. Claro. Sou um cara que entende de moda. Vou pestar na tua. Maravilhoso, esse aqui vai ficar muito grande, tio Rodaica. Obrigada, Potter. Nada. Aí a pessoa olha 46 e chora. Aí sim, tá grande, mano. 40, isso aí, 40. Então, pra quem vai, fica a dica. Curta o festival de música no maior clima, paz e amor, vestindo da Miller. Pra quem fica, aproveita que sobra mais tempo e corre na da Miller pra ver todas essas novidades. Aliás, tem um vestido branco na vitrine da Damiller no Barra, que eu tô nervosa com o vestido. Nervosa. Pô, mas nervoso fiquei eu agora. Damiller, Rodaica, eu preciso do vestido pra viver. Rodaica, já perdeu, querida. Comprei hoje de manhã. Neila, 5 vezes lá, Lédio. Damiller.com.br. Vamos curtir a página da Damiller também no Facebook, facebook.com/Damiller. E no Twitter. Muito bem, e vai daí, Cajezinho. Quero mandar um abraço pro Coelho e pro Cristiano, que são seguranças lá do Citibank. Que beleza. Ouvem direto. Citibank, hein, mano? Olha, Cajê, eu tô trabalhando. Os euros que sobraram, né? Isso que é trabalhar na Reverse TV. Isso aqui é um trabalhando na Reverse TV. Alguma coisa ele tá fazendo por fora. Vou mandar um abraço pra galera do Banrisul, aí era isso. Não, também um abraço pra galera do Banrisul, cara. Abraço pro Besk. Eu ia fazer aqui as pérolas em provas, mas o Potter me passou um imperdível aqui, piada Doutor Sócrates, muito boa. Puta, Doutor Sócrates teve que fazer um transplante de fígado devido aos problemas. É verdade. Assim que recebeu o alta, o médico disse: Olha, dessa vez, vê se cuida desse teu fígado novo, viu, Doutor Sócrates? Doutor, eu não cuidava nem do meu. Quanto mais cuidado que é dos outros. Quem mandou foi o Thiago Machado de Joinville. E aí, Marcola? Gaúcho, né? O gaúcho. Por falar nisso, gaúcho, a gente tá ainda nos festejos da Semana Farroupilha. Planeta Atlântida maior que Rock in Rio, né? Sim. Planeta Atlântida maior que Rock in Rio, Falou de transplante, aí eu me lembrei de uma piada de gaúcho. Gaúcho tava com um probleminha ali no bocal, no bocal. No bocal, na saída. No probleminha, tava com um probleminha, tava vazando. Certo. Escapava, de vez em quando escapa. Afrouxou a roxa. Vocês não sabem, mas com a idade começa a afrouxar um pouco. Afrouxar o botão. Ele foi no médico, proctologista, e pediu pra trocar, né? Tem como trocar, daí o transplante? O médico disse, não, é só trocar a rosca. Ah, trocar a rosca. Troca a rosca, tranquilinho, uma operação simples. Não precisa anestesia local, não vai doer nada. Ele trocou a rosca pelo outro que doou a rosca, né? Outro gaúcho que certo. Tinha doado a rosca. Colocou uma rosca nova. Muito comum gaúcho doar a rosca, né? Exatamente, voltou um mês depois dizendo, doutor, mas essa rosca tem alguma coisa. Porque eu tô me sentindo agora, tô com vontade de me atrair com homens, né? Ah, não. Tenho me atraído muito com homens por causa dessa rosca nova. Atraído com. Porque passa um homem bonito, eu já fico ali. A rosca piscando. Piscando e coçando aquilo. Que isso, que nojo. Mas e aí, o que tu fazes, gaúcho? Perguntou pro gaúcho, mas o que tu fazes? olha, doutor, não é meu mesmo, então eu libero, entendeu? Como é de outro, né? Não é minha. Implantado. Mas, então o Gleister Roberto da Silva fala aqui que a mulher, o Gleister. Ah, o Gleister. Ah, Gleister. Grande Gleister. Que a mulher tem ciclos de 28 dias, né, Rodaica? Não sim, é? Exato. 28 e 28. É, às vezes não fecha 28, cada mulher é de um jeito. Mas o que pouca gente sabe é que esses 28 dias são divididos em quatro partes. É o ciclo inchando, o ciclo doendo, o ciclo vazando e o ciclo reclamando. De vez em quando, o último ciclo reclamando, ele vai em todo mês. É. 28. Não, na verdade, ele dos vai, quatro, né? Depois do vazando é o melhor, entendeu? Não tem reclamação depois do vazando, é durante e mas aí e tem antes. O reclamando pré-inchando. Ah, eu já aproveito pra reclamar só quando tá inchando já, porque senão eu tenho uma semana pelo menos de liberdade, né? Ah, entendi. Tem uma semana boa, então? Eu tenho uma semana olha, boa. Olha, mulher rara é essa, hein? No caso, o Peter tem uma semana boa, né? Mulher rara, uma mulher com uma semana inteira boa. Eu tenho uma boa, semana cara. Inteira boa. É, né? Padre. E às vezes o Alexandre não aproveita. Ah, viu? Não, porque às vezes o homem não identifica a semana. É, ele identifica as ruins, mas não identifica as boas. Lá em casa é só ruim. Eu acho que tu não sabe identificar também. Que engraçado. Tudo é uma questão de ponto de vista, ah, né? Ah, com certeza. Eu também acho que lá em casa é só ruim a semana. E ela diz que eu não sei identificar. É bom virar o jogo, né, ô Batista? Vocês podiam discutir isso na semana ruim. Olha o Santana, olha o Santana. Padre. Meu Deus, tá bom. Já chegou a hora, Santana. O senhor acha correto. Padre. Quem é o padre? Padre. Ele tá falando com o padre, é uma piada. O senhor acha correto alguém lucrar com os erros dos outros? Padre. Não, meu filho, não. Não, pode desentortar a boca pra fazer o padre, não tem problema. Então me devolva o dinheiro que eu paguei para o meu casamento. Seu mau caráter. Seu vagabundo que fica dentro desta casinha e não faz mais nada da vida. Seu vagabundo. Louco Abreu! O teu time será rebaixado e tu estás falando do meu, okay. Seu mau caráter. O Abreu faz coisa, né, querido? Deixa eu ler um negócio aqui que chama, o título do e-mail é O Almir que existe em cada um de nós. Sabadão à tarde, feriadão, sol queimando e a namorada resolve tirar o dia pra capinar e plantar grama no quintal ao redor da casa. Que baita programa, hein? Essa louca só pode estar de brincadeira, pensei eu, diz o nosso ouvinte aqui. Mas não, realmente era pra valer e então começamos a peleia. Já no meio da capinada pra retirar as ervas daninhas, leia-se, mato desgraçado, duro bagarai. Ela me adverte do perigo de minhas fortes, leia-se, raivosas, enxadadas. Pois enterrado ali, bem pertinho, havia um cano d'água. Responsável pelo abastecimento da casa da namorada. Que beleza. Mais que depressa lembrei-me do nosso querido Almir. E então respondi. Pode ficar tranquila, querida. Tá tudo sob controle. Nem consegui terminar a palavra sob controle e pá! Arrebentei o cano com uma enxadada. A cara dela me olhando foi impagável. Só paramos de rir quando o encanador chegou e nos mostrou a conta do conserto. Esse é o lado da vida que o cara tem que descobrir, né? Dá risada de tudo. De desgraça, né, gente? De tudo tem que dar risada. A gente sempre diz, né, cara? Eu perdi o pé. Eu perdi o pé. Caiu o helicóptero. Como no helicóptero aquele, né? Como é que tu caminha agora? E aí agora eu ando assim, ó, cara. Eu ando rindo. Tem que dar risada da desgraça. essa, né, cara? Sensacional. Um abraço pro Felipe Schmitz e pra sua namorada. Eles são de Caxias do Sul, estão sempre ligados no Pretinho. Obrigado pela audiência. Acabou. Muito obrigado pela parceria aqui no Pretinho Básico. Estamos indo embora, mas voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com Panvel. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Voltamos às 18h. Tchau, obrigado. Tchau.